mais um sucesso nosso. Os homens sem sentimentos, que machuca ataque. A gente já não fala mais de amor, a convivência anda tão ruim. Chego a pensar até em ir embora e te deixar aqui. A nossa cama já não ferve mais, o beijo já não tem o mesmo sabor. E no final de toda essa história, o conto de fada vira um filme de terror. Então adeus, deixa eu seguir em outra direção. Deixa eu dar uma chance pro meu coração, que tá querendo ser feliz mais uma vez. Ser feliz com um outro rapaz, porque o meu coração já não é mais só teu. Portal do Arrocha. A gente já não fala mais de amor, a convivência anda tão ruim. Chego a pensar até em ir embora e te deixar aqui. A nossa cama já não ferve mais, o beijo já não tem o mesmo sabor. E no final de toda essa história, o conto de fada vira um filme de terror. Então adeus, deixa eu seguir em outra direção. Deixa eu dar uma chance pro meu coração, que tá querendo ser feliz mais uma vez. Vai, vai, meu bem, agora vai seguir a tua vida em paz, que possa ser feliz com um outro rapaz, porque o meu coração já não é mais só teu. Então adeus, deixa eu seguir em outra direção. Deixa eu dar uma chance pro meu coração, que tá querendo ser feliz mais uma vez. Vai, vai, meu bem, agora vai seguir a tua vida em paz, que possa ser feliz com um outro rapaz, porque o meu coração já não é mais só teu.